Graça e paz, irmãos e irmãs. É com alegria que nós vamos continuar compartilhando o livro de Êxodo, no capítulo 37, hoje. E quanto mais nos aproximamos do final do livro, maior é a alegria que Deus coloca nos nossos corações. A felicidade que não tem tamanho. Nós agradecemos muito ao Senhor pela oportunidade de mais um dia podermos repartir a palavra do Senhor. Antes de fazer a abertura, fazer a leitura, eu leio para vocês uma mensagem que foi enviada pela nossa missionária, a missionária Vívia, que já ministrou Apocalipse, agora está ministrando Eclesiastes, o Coelete. E ela nos manda uma mensagem logo cedo, às 8 da manhã. Mas essa mensagem vai para você agora e eu tenho certeza que vai edificá-lo. Bom dia. Nós podemos dizer agora bom dia, boa noite. Desejo que seu dia não seja um simples dia, mas um dia abençoado e iluminado pelo nosso Deus. Não somente o seu dia, mas toda a sua vida. Eu reforço essa oração. Concordo com ela, ligo na terra para que a sua vida, não só seus dias, mas toda a sua vida, sejam abençoados e iluminados pelo nosso Deus. Aleluia. Façamos a leitura do capítulo 37 de Êxodo. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura, 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro, que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia, que as revestiu de ouro. Colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca, o propiciatório, também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro batido, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Os irmãos e as irmãs percebem que do versículo 1 até o 9 há uma ênfase bem significativa no na questão do propiciatório. E é importante que você entenda com mais profundidade. Nós vamos gastar um tempo, já disse isso a vocês, para falar de cada elemento da arca. Deus vai dizer quando, o seu significado, tudo aquilo que representou em Israel e representa para nós. Mas, para começar, para introduzir, principalmente os novos, há muitos pastores e pastoras no grupo, há muitas lideranças no grupo, então esses já e essas já conhecem com profundidade o assunto. Mas, principalmente para os novos na fé, é importante irmos introduzindo esse conceito e repetindo para que você possa se apropriar. Eu leio uma nota da BKJA. Jesus Cristo, o Messias, o Mashiach, é o propiciatório de Yahvé. Então, esse utensílio da arca, o propiciatório, representa a própria pessoa do Messias, a saber, Jesus Cristo. Confira em Romanos, capítulo 3, versículo 25. O tabernáculo, ou habitação, da plenitude da divindade, conforme Colossenses 2, versículo 9, somente por meio de Jesus o ser humano pode se aproximar da glória divina. Vou repetir: somente por meio de Jesus. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Ele é o caminho, não há outra possibilidade. Somente por meio de Jesus o ser humano pode se aproximar da glória divina sem ser aniquilado. Como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36. Por esse motivo é que no propiciatório pode existir uma representação da glória de Deus, na forma de dois querubins. Os querubins são seres angelicais. Então, isso era uma forma de reproduzir o ambiente celestial. Essa foi uma forma de reproduzir o ambiente celestial no santuário que estava sendo levantado no deserto, para que o povo de Israel pudesse experimentar desse ambiente celeste. Da mesma maneira, hoje, quando invocamos o nome de Jesus, quando clamamos pelo nome de Jesus, nós somos então presenteados, agraciados, não só com tudo aquilo que ele nos concede, mas com a própria ambiência do reino celeste e do reino eterno que está por vir. Já começou, mas será completado amanhã ou depois, num piscar de olhos. Jesus vai voltar, vai estabelecer o juízo e depois, então, aqueles que forem salvos viverão com ele nesse ambiente celestial. Esses querubins construídos ali por Bezalel e ao Aliabe foram esculpidos. Eles antes serviam para guardar o caminho da árvore da vida, os anjos, né? Seres angelicais. Foram servos do Deus Altíssimo para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 3, 24. Nós vemos em uma dezena, dezenas e dezenas de passagens bíblicas, os anjos a serviço do Senhor, tanto a família dos querubins como a dos serafins, adorando ao Senhor, declarando a santidade dele, estando com ele e trabalhando para ele, e nos ajudando em muitas ocasiões, por ordem do Senhor. Repito para você que você nunca deve pedir para um anjo, peça para o Senhor. Os anjos não obedecem o nosso comando, eles obedecem o comando do Senhor, não obedecem a nossa súplica, obedecem o comando do Senhor. Nunca se deve invocar os anjos, mas invocar o nome do Senhor, e o Senhor providenciará os anjos para trazer revelação, para manifestar o seu poder e para nos dar, derramar bênção sobre as nossas vidas, fazer das nossas vidas, vidas abençoadas e iluminadas, como nos postou a missionária. E no Santo dos Santos, eles guardavam a santidade de Yahvé, o nosso Deus, que está no versículo 9. Eles estavam lá para guardar a santidade, né? A representação dos anjos no propiciatório era uma maneira de mostrar como os anjos são também comissionados para a preservação, a guarda da santidade do Senhor, e que nada ferisse essa santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura, a partir do versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez de uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Aleluia! Glória a Deus! As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa: seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são libações, todos de ouro puro. Bendito e exaltado seja para sempre o Senhor. Aqui na segunda parte, do versículo 10 ao versículo 16, que você que já está ouvindo há algum tempo já gravou, nós chamamos de perícope, tá bem? Perícope. Esse trecho entre os títulos aborda com bastante cuidado o aspecto da mesa, vai detalhando o aspecto da mesa que foi colocada, que também nos aponta evidentemente para a comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos e irmãs, nos aponta para a Santa Ceia que Jesus serviu os discípulos, e ali, ao redor da mesa, ele disse que era para eles tomarem do corpo e do sangue o cálice da nova aliança, e que ele só voltaria a tomar conosco já nesse tempo escatológico que eu apresentei para vocês. Só na nova dispensação, no novo céu e na nova terra. Enquanto isso, nós é que vamos celebrando, buscando a plena comunhão com ele. Então, do versículo 10 ao 16, nós temos a descrição da mesa dos pães e os seus utensílios. Do versículo 17 até o 24, nós temos um destaque para o candelabro. Vamos lá. De ouro puro fez o candelabro. De ouro batido o confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. Seis braços saíam dos seus lados, três de um lado, três de outro. Três cálices em forma de flor de amêndoas, em um braço, um botão, uma flor. E três cálices em forma de flor de amêndoa, no outro braço, com o botão e a flor. Assim, para os seis braços que saíam do candelabro. No candelabro havia figura de quatro cálices, em forma de flor de amêndoa, com seus botões e flores. Um botão debaixo dos dois primeiros braços, que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros dois, debaixo dos dois últimos, que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os seis braços, que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de sete, seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Se você pensar na haste central, desde baixo até em cima, ele forma o primeiro cálice. E mais três de cada lado, totalizando três e três, seis, e haste central, sete. O número sete é um número que representa a completude, a totalidade, o perfeito. Por isso, sempre que aparecer o número 7, fique atento para verificar o que o contexto está tentando transmitir para você no que diz respeito à obra perfeita de Deus. Porque Deus é perfeito. E assim como ele é perfeito, ele fez tudo perfeitamente. Esse é o candelabro, também conhecido como menorá. E muito lindo mesmo, com as lâmpadas, e é impossível esquecer que a palavra nos diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, cada detalhe do tabernáculo, o ouro puro representa o metal mais precioso. Você vai ver isso lá no Apocalipse também, que está no blog. Não deixe de acessar, não deixe de passar para outra pessoa. Você é um missionário e pode nos ajudar missionariamente nesse ministério. Em particular, divulgando o telefone e divulgando o blog. Mas como eu já fiz a divulgação hoje, ontem, hoje eu não farei. E para finalizar, o altar do incenso e o óleo da unção. Então, o candelabro representa a perfeição de Deus, a palavra perfeita de Deus e a perfeita comunhão entre Deus e o seu povo e a necessidade de que as lâmpadas também ficassem acesas. Agora, o altar do incenso e o óleo da unção encerram o capítulo, versículo 25 a 29. Fez também o altar dos perfumes. Olha que beleza, irmãs, irmãos. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia, com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado, 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro revestiu, olha aí, o metal mais precioso, significando a pureza total, absoluta santidade de Deus, aquilo que é mais precioso nos céus e na terra. Outro bem não possuo além de ti, diz o salmista. Não há na terra nem no céu a quem eu deseje além do Senhor. Ouro puro. De ouro puro revestiu a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura, lhe fez duas argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumaria. Coisa tremenda, coisa maravilhosa, o altar do incenso, que representa a oração, em primeiro lugar. Sobe a Deus aquele perfume, né? O perfume da presença do Senhor, e esse altar do incenso, então, é basicamente ou fundamentalmente a representação da nossa oração, em particular da nossa oração de adoração ou da nossa vida de adoração. Porque a adoração também nos liga ao Senhor, é aroma suave para Ele. O momento em que nós dizemos: Ah, Senhor, quão maravilhoso é o teu nome por toda a terra e céu. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Senhor, irmãs, irmãos, por mais uma palavra. Vocês perceberam, claro, aqueles que estão podendo ouvir todos os dias, e quem não pôde, não tem nenhum problema, nenhum peso, nenhuma culpa, nada disso. Você tem tudo, tudo, tudo registrado lá no blog. Vá até o blog e você vai perceber. O capítulo 37 trabalha com a arca, com a mesa, com o candelabro, com o altar do incenso, o óleo da unção. Voltando um pouquinho, o capítulo 36 fala do tabernáculo, mas da entrega da oferta de adoração, ao ponto de ter que pararem de ofertar. Tamanho era o comprometimento. Que tristeza ao avaliar, mesmo em nosso meio hoje, oscilações nesse particular. E em momentos, oscilações tão dramáticas e de pessoas tão estratégicas, tantas lideranças que Isso nos constrange e dá temor e tremor. Onde nós vamos parar como igreja? Porque se nós perdemos essa alegria, essa disponibilidade, esse prazer de entregar nossa oferta de adoração voluntariamente, como fruto de adoração, é porque a nossa vida, de fato, está menos aquecida, vamos dizer assim. Menos aquecida, está se esfriando. O Espírito Santo, né, representado aqui pelo fogo, está ficando menos intenso, está se apagando, estamos entristecendo o Espírito, porque não dedicamos a Ele toda a nossa vida, dons, talentos, ministérios e bens materiais, ofertas materiais. O capítulo 36 também fala das tábuas em forma de esquadria. Tudo isso pertencente ao tabernáculo. Voltando ao 35, você tem a lei do sábado no contexto do tabernáculo, a orientação para as ofertas para o tabernáculo, a prontidão do povo em contribuir, mais uma vez, os construtores do tabernáculo, ou seja, aqueles que se dispuseram, assim como nós temos que nos dispor para fazer das nossas vidas iluminada, abençoada, um verdadeiro tabernáculo de adoração. Voltando ao capítulo 34, nós temos a renovação da aliança de Deus com Israel, depois deles terem cometido o pecado de construir um bezerro de ouro, e é preparatório para o tabernáculo, tá bem? Deus escreve as novas tábuas da lei que vão estar dentro da arca, as tábuas, para que o tabernáculo fosse de fato a manifestação do Senhor, da palavra do Senhor e da glória do Senhor. Ele precisava renovar a aliança, então o 34 fala da renovação da aliança antes de construir o tabernáculo. Senão não adiantaria ter tabernáculo. Ou seja, se eu não tenho aliança com Deus e não estou andando segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, não tem sentido. Na verdade, eu deixo de ser um tabernáculo onde Deus manifesta a sua palavra, a sua glória, a sua unção, o seu poder. E aí a ordenança para as festas, a face resplandecente de Moisés, tudo já representando a glória do Senhor que viria para com Israel. Então, no capítulo 34 há uma preparação através da renovação. E depois no 35, no 36 e no 37 você vê especificamente a questão do tabernáculo. Nós vamos ver, permitindo o Senhor, no capítulo 38, também sobre o tabernáculo. Ou seja, o livro vai se encerrando com isso. No 39, nós vamos também ver elementos do tabernáculo. Tá bem? A estola, a roupa, o peitoral, o manto do sacerdote e tudo isso. E o último capítulo, a construção definitiva do tabernáculo. Então perceba, o livro do Êxodo se encerra com isso. Tamanha a importância desse conteúdo e que nós não podemos perder de vista um segundo. Pastor, o senhor não está sendo exagerado? Não. Nós não podemos perder um segundo do tempo de Deus, vamos chamar assim, do Kairós. Pode não ser um segundo cronologicamente, mas em todo tempo, kairoticamente, no tempo de Deus, falando bem fácil para você, no tempo de Deus, nós precisamos estar conscientes de que nós somos o tabernáculo do Senhor. A igreja é formada por várias tendas. Cada irmão e cada irmã é um tabernáculo do Senhor, onde habita o Espírito Santo. Imagina quando nos juntamos, quando nos encontramos. Aí são várias tendas, é a festa das tendas, é a festa dos tabernáculos, quando a igreja se encontra. E a glória do Senhor que se manifesta em um irmão e outro irmão, depois, quando nós nos encontramos como igreja, se manifesta em muitos irmãos e irmãs. Imagine o que Deus pode fazer, a glória que Ele pode fazer, e imagine como o nosso culto não pode ser um ritual morto, sem vida. Ali é o lugar da manifestação da glória. Você que abre o culto, não deixe, desde o primeiro momento, de exaltar o nome do Senhor, mas não com a. Eu aprendi a abrir o culto assim, o assado. Não é uma questão técnica. É uma questão de você trazer a presença do Senhor àquele lugar, deixar Deus se manifestar. Você é um tabernáculo. Depois, quem dá sequência em todos os atos do culto também, manter a presença, manter a chama acesa no altar, manter o candelabro, manter a lâmpada acesa. Ou seja, o culto tem que ser um encontro onde, de vários tabernáculos. E imagine só, se o tabernáculo fazia um grande mover, sendo unitário no povo de Israel, imagina agora. Nós somos pedras vivas, tabernáculos vivos, podemos ter cultos de pura manifestação da glória de Deus, de puro testemunho, de pura oportunidade. Por quê? Porque o Senhor se manifesta ali, se manifesta através dos cânticos, dos hinos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores de Israel. E o Senhor também se manifesta através da sua palavra, que é santíssima, porque Ele é santíssimo. E se manifesta finalmente na dedicação, quando nós voltamos. Encerramos o culto e voltamos para casa, voltamos mais cheios da glória do Senhor e o nosso rosto certamente resplandecerá. E as pessoas verão isso, muitos verão e confiarão no Senhor. Muitos verão essa glória manifesta e confiarão no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu passo para o resumo que preparei para vocês, bem breve. O capítulo 37 repete a descrição do que foi tratado em todos esses capítulos que eu mencionei, na ocasião em que se procedeu, perdão, em que, na ocasião em que foi posterior, todos esses capítulos, posterior à idolatria do bezerro de ouro que o povo cometeu. Tá bem? Na ocasião posterior ao pecado de Israel, pecado da idolatria com o bezerro de ouro. Agora, a atenção está voltada para a execução da obra, da arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado, o incenso santo. A arca era o mais sagrado de todos os utensílios do tabernáculo. Guarde isso. A arca era o mais sagrado de todos os utensílios do tabernáculo. Tudo ali era sagrado, mas a arca era o mais sagrado. Aqui, os hebreus guardavam uma cópia dos 10 mandamentos, tá bem? Uma reprodução dos 10 mandamentos, uma tábua de pedra, provavelmente, ou já de barro, né? Tabletes de barro, tabuletas de barro escritas por Moisés, escritas por Deus, e ou foi o original que foi colocado ali, ou alguma reprodução, provavelmente até o original, né? Provavelmente a reprodução ficou com eles à mão para que Moisés pudesse sempre lembrar o povo, mas o original foi posto na arca. O maná, dentro da arca, tinha uma cópia dos 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus. Tinha o maná, representando a provisão de Deus a cada manhã, dia após dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa representação da confiança que nós podemos ter no Senhor e da dependência que nós podemos ter dele, porque ele é o pão que desce do céu. E a vara de Arão, a representação do sacerdócio. Era um resumo de toda a aliança. Sem dúvida alguma, irmãs, irmãos, apontam para Jesus, que é a palavra viva de Deus. Então, quando está ali a tábua, ou as tábuas, melhor dizendo, da lei, as tábuas da lei representam a palavra de Deus, e a palavra viva de Deus é Jesus. É o Pai, é o Espírito também, mas a palavra que se fez ser humano, tá bom? A palavra que se fez ser humano. O pão ou maná que desceu do céu para saciar os povo de Israel, o povo de Deus, no deserto. Mais uma vez eu repito, nos ensinando que nós podemos confiar que o pão nosso de cada dia ele vai nos dando. Porque Deus é o pão que desce do céu, Jesus é o pão que desceu do céu no deserto dessa vida. E a vara de Arão, que representa o sumo sacerdócio, já que Jesus é o sumo sacerdote das nossas ofensas. Nesse sentido, há uma conexão desse sumo sacerdócio com o sumo sacerdócio de Jesus. Há uma distinção de ordem que eu não vou entrar agora, mas ele é da ordem de Melquisedeque. Só que há elementos de semelhança. Embora seja da ordem de Melquisedeque, ou seja, um sumo sacerdote absolutamente pleno e divino, ele também tem elementos do sumo sacerdócio israelita, primeiramente exercido por Arão. Tanto tem que ele espera 30 anos para poder iniciar o seu ministério. E para quem não sabe, não é só a questão da idade para alcançar maturidade. É verdade que eles valorizavam cada vez mais a pessoa com mais idade. O ancião, nas sociedades antigas, era muito valorizado. Que pena que hoje não é. E que oportunidade que temos de que isso aconteça. Claro, se o ancião ou a anciã for cheia de sabedoria, né? Porque se for uma pedra de tropeço, aí não dá. Mas, de modo geral, os anciãos, as anciãs, eram pessoas de extrema sabedoria. Mas não é só uma questão de idade, no sentido de maturidade pelos anos adquiridos. Não é isso. É que aos 30 anos exatamente, alguém poderia ocupar o ofício de sacerdote de Israel e de sumo sacerdote. Só dos 30, a partir dos 30 anos até os 50. Depois dos 50 anos, ele continuava sendo um sacerdote honrado. Quem era sumo sacerdote sempre seria honrado como alguém que foi o sumo sacerdote, mas ele exercia o ministério basicamente durante 20 anos, dos 30 aos 50. Jesus, para cumprir a lei e os profetas, toda a lei moral, cerimonial, judicial e sanitária, para cumprir essa lei, na verdade, revelando não a forma de milênios atrás da história dele, não a forma e nem só a letra morta, mas o espírito da palavra, o que a palavra de fato significava, o que a palavra de fato significava, o que Deus quis dizer exatamente, Jesus manifesta plenamente. Por isso, nosso modelo primeiro, antes do Antigo Testamento, nosso modelo é Jesus. Jesus nos faz entender todo o Antigo Testamento. E depois o Novo Testamento com Atos dos Apóstolos, Paulo e assim por diante, seus discípulos, Pedro. Ele nos faz entender tudo. E ao mesmo tempo, o Antigo Testamento sinaliza para a vinda do Messias e os que vieram depois de Jesus retratam o que Jesus ensinou. Tá bem? Então, o modelo maior é Jesus. E Jesus começa o ministério aos 30 anos para observar essa questão do sumo sacerdócio. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, mas que começa segundo o princípio levítico aos 30 anos. Jesus é o sumo sacerdote de nossas ofensas, além da questão do propiciatório que nós mencionamos e eu vou mencionar de novo para você. O propiciatório e os querubins representam a santidade de Deus. O propiciatório em especial representa a expiação de Deus. E representam o ambiente celestial, como mencionei na introdução. Deus nos fala a partir da sua santidade, rodeado por seres celestiais que clamam: Santo, Santo, Santo. É assim que nós temos que viver, irmãos. Viver em santidade e declarar santo, santo, santo. A mesa dos pães da proposição, ou pães da presença, eram um pedestal sobre o qual estava posta sobre um pedestal sobre o qual as ofertas eram colocadas. Um convite de novo, um convite ao meu rebanho aqui. Estamos completando um ano. Eu não quero tratar essa matéria com vocês, não quero. Deus nos abençoou sobremaneira em um ano. Vocês vão me ouvir nessa mensagem breve. Eu não quero tratar isso com você. Eu quero me lembrar da palavra do futuro diácono Jefferson, que disse: a gente precisa tomar jeito. Ele usou até uma outra expressão, mas eu vou dizer assim: a gente precisa tomar jeito, porque daqui a pouco os pastores, né, nós temos três pastores já a caminho de envelhecer. E ele disse isso nessa última semana. E nessa questão em particular, presbíteros, pastores, presbíteros, diáconos, não podem faltar, irmãos e irmãs, não podem faltar. Então eu não vou tratar disso com vocês. Sabe por quê? Eu sei da qualidade cristã que o Espírito Santo está gerando em vocês, e eu sei que ainda esse mês de novembro nós vamos fazer uma virada nessa história, e daqui para frente nós vamos ser grandemente abençoados. Já somos, já somos, já fomos, mas nós vamos fazer a obra prosperar também, e com a conversão dos nossos bolsos, com dízimo, com oferta voluntária, voluntária, de coração disposto, entregar o melhor para ele. Portanto, voltando, a mesa dos pães da presença ou da proposição eram colocadas sobre um pedestal sobre o qual as ofertas eram colocadas. Ofereça as suas ofertas com o maior prazer, como fruto de louvor, sempre na presença de Deus. Sobre a mesa ficavam 12 pães, representando o quê? Você já sabe, as 12 tribos de Israel. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Pastor, será que a gente pode fazer uma conexão com o Novo Testamento? É claro, querido. Não há nem dúvida. Quando você pega os comentários, ele representa a priori as 12 tribos de Israel, mas a posteriori ele representa também os pães, representam também, a mesa também representa a comunhão, com os 12 apóstolos de Jesus. Os 12 pães postos sobre a mesa representam os 12 apóstolos de Jesus. A priori, historicamente, lá com o povo de Israel, a posteriori, com os discípulos, os apóstolos de Jesus. Claro, né? O candelabro de ouro ficava no lugar santo. Olha que coisa maravilhosa! O candelabro de ouro, a menorá, ficava no lugar santo, do lado oposto dos pães da presença, dos pães da proposição. Ele tinha 4 lâmpadas em forma de taças, rasas, nas quais um pavio ficava com a ponta no óleo, dentro da taça, e a ponta acesa para fora, representando o Senhor como luz do mundo. É só olhar as figuras em todas as Bíblias, modernas, praticamente, quase todas as Bíblias, você vai encontrar essas reproduções que se faz do tabernáculo. As reproduções que são feitas do tabernáculo. O altar do incenso, dentro do tabernáculo, era muito menor do que o altar do holocausto. Claro, né? O altar do holocausto era o lugar onde se levavam animais para ofertar ao Senhor. O altar do incenso não tinha essa necessidade, era muito menor. E ficava, o altar do holocausto ficava na parte externa. O altar do holocausto. O altar do incenso ficava dentro da tenda do tabernáculo. O incenso queimado sobre o altar exalava um perfume de aroma agradável. É a nossa vida, santificada, iluminada, abençoada, iluminada, como disse a missionária, nossa vida abençoada, iluminada, é um perfume de aroma agradável. O altar do incenso representa a vida e o ministério de Jesus. Vou repetir para você. O altar do incenso representa a vida e o ministério de Jesus, de aroma agradável ao Pai, totalmente agradável ao Pai. Representa a intercessão do Messias, e essa intercessão subiu como aroma agradável, suave ao Pai. Representa também a intercessão do Espírito Santo em nós hoje, porque o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, aquilo que nós não sabemos nem como expressar para o Senhor. O Espírito Santo geme em nós, intercede por nós, representa a intercessão do Messias na sua obra salvífica. E representa a obra do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é claro que representa também a oração do povo de Israel no passado e do povo de Deus hoje, que continua sendo a Israel com quem Deus não quebrou a aliança. Eles só precisarão reconhecer que Jesus é o Messias, e com a igreja de Jesus Cristo, mas com a igreja cheia de azeite. Jesus nos alertou que 50% da igreja, ou seja, das 10 mulheres que estavam esperando o noivo, 5 estavam despreparadas para a hora da volta dele. Não tinham azeite. Não tinham óleo e não entraram. Então, a igreja, e não os membros de várias denominações, a igreja formada pelo menos por 50% daqueles que estão cheios do óleo da unção, vão estar representados também nesse aroma agradável, nesse altar do incenso. Repito, representa a vida de Jesus, representa a intercessão dele, do Messias, sua expiação, sua vida e obra, a obra do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a oração de Israel, a oração da nova Israel, a igreja, que é para o Senhor um altar de adoração de aroma agradável. Essa que tem o óleo, né? Se está sem óleo, vai ficar de fora. E não vai adiantar argumentar. E não vai adiantar, eu fiz cura, eu expulsei demônio, eu evangelizei muito, eu trabalhei muito na igreja, eu era um obreiro dedicado na igreja. Mas se não tem o óleo do Espírito, a unção do Espírito, a presença do Espírito, que reproduz em você a imagem e a semelhança de Jesus, não entra. E não haverá mais alegação. Como eu disse, o tempo das alegações já terá se encerrado. Agora é juízo. O óleo sagrado e o incenso santo são a tipificação da pessoa do Espírito Santo. Os mais antigos já estão sabedores disso há muito tempo. E os mais novos começam a se apropriar. O óleo sagrado e o incenso santo são uma tipificação, uma demonstração no passado do que Jesus iria fazer milênios depois, há 2000 anos atrás. Tá bem? Uma representação, uma simbologia, uma forma de linguagem. Uma forma de linguagem. Na verdade, é isso, porque está dentro do campo. Quando a gente fala em símbolo, símbolo está dentro de uma matéria chamada fenomenologia da linguagem. que a gente estuda, basicamente em letras e também em filosofia. E na teologia, fenomenologia. Então, é um estudo de um fenômeno. Então, esse óleo é um fenômeno a ser estudado, porque é um óleo sagrado. E ele não é só um óleo, ele aponta para uma pessoa. Que pessoa? O Espírito Santo. Ele tipifica. Então, agora você sabe, ele é uma figura de linguagem, uma tipificação, uma simbologia da pessoa do Espírito Santo, que nos conduz à santidade de uma vida de oração, de coerência com a palavra de Deus, de comportamento coerente, de adoração ao Santíssimo Senhor. Irmãos, eu só tenho três aplicações nessa tarde, porque nós estamos vindo numa sequência de textos do tabernáculo. É claro que cada item desse merece um seminário. E eu estou voltando a pedir para a liderança fazer isso, porque isso pode levar o teu povo, o povo da igreja, da sua igreja, a uma maturidade cristã maravilhosa. Agora, pesquise com profundidade para. Nós estamos fazendo aqui o resumo do resumo do resumo. Agora, pesquise, estude, veja a palavra em hebraico, veja o seu significado, para você fazer alguma coisa que alimente de fato o seu povo, o rebanho, e haja um grande mover na sua igreja. Não tenha medo quando eu falo grande mover, você pode manter toda a característica da sua denominação. Algumas são mais quietas, outras são mais efusivas. Não é isso que mostra a verdade. O que mostra a verdade é o fruto. Então, pode valer muito um seminário sobre isso. E eu recomendo às lideranças. Fazendo aplicação em três pontos. Em primeiro lugar, tudo no santuário fala sobre o que Deus é. Tudo no santuário, tudo no tabernáculo fala sobre o que Deus é. Não só fala, demonstra. Tudo no santuário revela o que Deus é, demonstra, anuncia o que Deus é. Tudo no tabernáculo anuncia, manifesta o que Deus faz. Deus que é amor. Então, tudo no tabernáculo, no santuário, manifesta, expressa, fala, demonstra o que Deus é e faz, já que não há nenhuma contradição entre o ser de Deus e o fazer de Deus. Nós ainda temos contradição ou contradições entre o que somos e o que fazemos. O apóstolo Paulo diz isso. Nem sempre o que eu quero é o que eu faço. E às vezes o que eu não quero, eu acabo fazendo. Estou usando a minha linguagem aqui, mas vocês lembram do texto. Tá bem? Então, tudo no santuário fala sobre o que Deus aí faz. Logo, é importante conhecer tudo no santuário. Tudo no tabernáculo. Porque isso vai te remeter a toda a obra do Pai. A tudo que o Pai é e tudo que o Pai faz. Vai te remeter à Santíssima Trindade. A tudo que Jesus é e a tudo que ele fez e faz. Vai te remeter a tudo que o Espírito Santo fez e faz. É o ser de Deus e o fazer de Deus. Não podemos perder uma vírgula sequer dessa santa palavra. Em segundo lugar, o santuário também nos mostra o que o Senhor pretende que sejamos e façamos, ou vivamos. Ora, se tudo no tabernáculo mostra o que Deus é e o que Deus faz, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós somos imitadores de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Para sermos cristãos e para sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo, imitadores de Deus, como filhos amados, nós precisamos saber o que ele é ao máximo possível e fazer o máximo possível como ele faz, para que nós também sejamos cada dia mais parecidos com ele, mais abençoados e iluminados, como foi a postagem, cada dia mais abençoados e iluminados pelo Senhor, e façamos exatamente o que ele mandou, da maneira como ele mandou. Irmãos, prestem atenção nisso de novo. Não improvise. Moisés recebeu uma ordem de Deus. Não improvise no essencial. Vou falar para não gerar aqui um mal-estar numa coisa que às vezes até precisa, numa coisa não essencial do dia a dia, da igreja. Não é essencial, não vai mexer em nada no aspecto doutrinário, não vai mexer com ninguém, não vai atrapalhar ninguém. As lideranças aprovaram, aí tudo bem. Mas preste atenção. Se nós somos seguidores da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e queremos aprender tudo o que ele é e faz, nós queremos aprender o que ele é e faz para quê? Para nada? Não. Para que nós sejamos o mais parecidos com ele, façamos do modo mais próximo do que ele fez, e vivamos de modo mais coerente com tudo que ele é e faz. Porque nós somos seguidores de Jesus. É isso que tem abaixado a qualidade da igreja. Porque as pessoas se dizem cristãs, mas elas não se parecem com aquilo que Jesus é e faz, com aquilo que o Pai, o Espírito Santo é e faz. Então, o que nós precisamos de modo urgente, todo dia, toda hora, eu vou repetir, rebanho, todo dia, toda hora, não perca um segundo, Senhor, como tu és e o que o Senhor deseja. E aí você vai à palavra e ele vai lhe falando ao coração, o Espírito Santo vai lhe falando ao coração. Para encerrar, em terceiro lugar, o santuário terrestre é um exemplo do que nós veremos no santuário celeste eternamente. Tá bem? O santuário terrestre é um exemplo do que veremos no santuário celeste, que, embora seja celeste, provavelmente vai estar na Nova Jerusalém. Aí, mas não vamos entrar em discussão sobre isso agora. E na Nova Jerusalém, talvez, a Nova Jerusalém talvez esteja, depois do milênio, depois de tudo isso, no novo céu. Ela já está, e vai estar, mas talvez ela esteja na nova terra. De qualquer maneira, pense assim, na eternidade, para não complicar. O santuário terrestre é o mesmo, não. É também uma representação do santuário celeste, do santuário eterno, onde nós vamos louvar, bendizer, adorar, ser ministrados pelo Senhor, ministrar uns aos outros. Esse santuário é o santuário da eternidade. É o santuário eterno de Deus, é o tabernáculo eterno de Deus, é a habitação eterna de Deus. E não dá nem para imaginar, só pela descrição desse, num deserto, todo o detalhamento, toda a beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Desse santuário feito no deserto. Imagine, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Que Deus te abençoe e que esse capítulo 37 edifique muito sua vida e você transmita para outros. Vamos ser um tabernáculo. Vamos ser o santuário de Deus. Vamos a cada dia descobrir em pequenos grupos. Faça isso na igreja. Faça isso nos líderes de ministérios. Façam isso. Os pastores e pastoras, façamos isso. Todos nós vamos ser o tabernáculo do Deus Altíssimo. Isso vai agradar profundamente, vai ser um aroma agradável a ele. Tá bem? Isso é o meu desejo, essa é a minha oração para o nosso grupo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o tabernáculo eterno de Deus já esteja parcialmente sobre nós, através da pessoa do Espírito Santo, através da imagem de Jesus que vai sendo construída, e Jesus é um só com o Pai. Oh, glória! E que nós caminhemos, então, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, na direção do santuário ou do tabernáculo eterno. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje, eternamente. Amém, amém, amém.